Na tarde da última sexta-feira, por volta de 16 horas, guardas municipais e socorristas do SIAT e do Posto São Francisco foram deslocados para o atendimento de uma situação de acidente de trânsito na Avenida Mário Filho, proximidades do Ginásio de Esportes Ronaldo Chimidio Nunes, no Parque Morumbi 1, para o atendimento de uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta. No local foi constatado o choque entre um Volkswagen 8120 com placas de Foz do Iguaçu, conduzido por Juarez Joelcio Nascimento, e a motocicleta Honda Fan 150 com placa de Foz do Iguaçu, pilotada por Paulo Sérgio Correia. Os socorristas deram atendimento a Paulo Sérgio, de 23 anos, que foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal, com ferimentos considerados graves, mas sem risco de morte. A Polícia Militar foi chamada para o registro do boletim de ocorrência. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.